Você está ligado na Hertz, ZYK 684, 970 kHz, emissora do sistema Hertz de rádio. Hertz Serviço, operando ao vivo da Rua Luiz Pires, 250, Jardim Redentor, Franca, São Paulo. Em casa, no carro, no trabalho ou na internet, onde você estiver, você está na Hertz. O programa Paradão Sertanejo traz Oração da Tarde. Nosso momento de força, de fé, pedindo a Deus proteção, pedindo a Ele que possa estar nos livrando de todo e qualquer mal. Obrigado, Senhor, pelo pão que não faltou em nossa mesa. Obrigado pelo ar que estamos respirando. E obrigado também, Senhor, pelo dom da vida. Lhe agradecemos hoje e para todo sempre. Amém, Senhor. Que ilustrou a nossa oração de hoje, esse clássico da MPB, o Antônio Marcos, o homem de Nazaré. Rápido intervalo comercial, a gente já volta. Comercial São Sebastião, onde tudo é bonito, barato e bom. Roupas para toda a família, calçados, tudo em cama, mesa e banho, uniformes escolares do pré e do SESI, moda country, como calças, camisas, cintos, fivelas, chapéus, botas e muito mais. Comercial São Sebastião, as melhores formas de pagamento, os cartões ou boleto bancário. Comercial São Sebastião, onde tudo é bonito, barato e bom. Presidente Vargas, esquina com a Avenida Brasil, fone 3722-4179. Popular Saúde Drogarias, a número 1 em preço baixo e bom atendimento. Agora o preço caiu ainda mais. É o Limpa Estoque Popular Saúde Drogarias. Medicamentos de marca, genéricos, vitaminas que aumentam a imunidade, com descontos incríveis. Além de toda a linha de cuidados pessoais, higiene e beleza. Confira o desafio da Popular Saúde em vender mais barato ligando agora. 3703-6370 ou chame no zap 99417-1534. Fazemos entregas em toda a cidade. Avenida Rio Branco, 711, na esquina do Amazonas. Supermercado São Paulo, onde você encontra de tudo pelo menor preço. Supermercado São Paulo, Presidente Vargas, 162. Supermercado São Paulo, fone 3723-2199. Supermercado São Paulo. Você está ouvindo Paradão de Sucessos. E agora já são 6h22. Quando abre a porteira, o povo delira, o chão treme. Eu estou na frequência certa, estou na Hertz AM. Tamo junto, moçada. Oh, que alegria, o rádio é bom por conta disso, né? Tantas notícias ruins, pelo menos o rádio faz companhia. A gente traz agora uma piadinha, se diverte. Enfim, só alegria, e esse é o nosso propósito mesmo. Eu agradeço aqui ao meu amigo Alexandre, que sempre tem colaborado comigo, enviando no ar piadinha da... Mais um campeão de audiência. Hertz. Na emissora líder. Mais um campeão de audiência. A partir de agora. A partir de agora. Programa Alô Você. Música, alegria, entretenimento e um bate-papo legal com o nosso amigo Cacau.